corpo arado, pouco corpo e mais barato. Attack those units, that's a bingo! Começa agora, Omelete Nights! Então esse aqui é o Omelete Nights, edição especial musical, é isso, Hesse? É isso, Marcelo Hesse? Edição especial musical, vamos discutir aqui o último rockstar do mundo, Justin Bieber. Ô louco! Fenômeno! E vamos discutir também esses caras que não tomam banho, os Beatles. Vamos por partes. Eu tô nervoso hoje, tô bem nervoso hoje, porque o Justin Bieber, cara, eu fico vendo aí essas... Eu fico de olho nos Trending Topics Brasil. É um prazer secreto meu, eu olho os Trending Topics Brasil, tá? Uhum. E eu não olho do mundo, eu olho só o do Brasil, que é ridículo, é patético, é vergonhoso. É patético porque só tem campanha de gente de fã-clube. Exato, assim, né? Só tem campanha de fã-clube. É One Direction, Luan Santana. O tempo inteiro, fala mal do One Direction. Luan Santana, Come to Brazil, né? É. Fala, guys. Tipo, a Ian Somerhalder, Brazil Loves You, sabe? Respect Ian Somerhalder. Aliás, Dani, você continua sonhando com o cara do One Direction? Não, você parou. Você conheceu? Não conheci. E parou também, não sei. Parou? Randômico, né? Randômico? Randômico. Fazia muito tempo que eu não ouvia a palavra randômico. É randômico. Eu queria te agradecer. Eu acho que ele tá na lista ali. No de, random. Isso é muito basic. E aí, chega uma hora que ele vem de novo. Na roleta russa dos na seus sonhos. Na roleta dos meus sonhos. Eles se repetem, é muito engraçado. E a porra do Justin Bieber é outro que frequenta os Trending Topics aí, dia sim, dia não. Porque toda vez que ele apronta alguma coisa, os Beliebers, que são os seus fãs, né? Como ele chama os fãs, como os fãs se chamam, eles apoiam. Falam assim, não, Justin, fica tranquilo, a gente te apoia. Estamos do seu lado, pra sempre. Tipo, não importa o que o cara faça. E eu queria que ele realmente fizesse algo grotesco agora. Eu tô Mas torcendo fã pra ele é fã, fazer é fã, né? Amor incondicional, pô. Mas o que, que ele fez? Essa última vez, o que, que ele fez? Ele bateu numa velha? Ele parece que roubou a carteira de uma velha, sei lá. Eu não li, eu não leio. Só leio os Trending Topics, eu sou tipo a geração... essa geração nova aí que não lê nada, eu também. Esse tipo de coisa eu só vejo a chamada. Então, me parece que ele roubou a carteira de uma velha. Uma mulher falou que ele roubou a carteira dela. Eu não sei da história, não sei o que lá, mas o problema não é esse. Ele frequentemente faz esse tipo de coisa. Ele escarra nas pessoas e tal. Taca ovo nas pessoas. Taca ovo. E aí a pessoa fala, não, é o direito. Aí a porra da fã fala, não, mas eu quero ser escarrada pelo Justin Bieber. Nossa. Eu quero saber onde é que tá a mãe e o pai dessa criança, entendeu? Mas eu vou, tipo, não vou nem defender o Justin Bieber. Porque o Hessel falou que ele é o último rockstar. Ele é, né? O último rockstar. Eu acho que, cara, o Justin Bieber sofre de... Ele... Isso que ele tá acontecendo com ele agora é o lado negativo... Do que levou ele pra fama. Quando ele ficou famoso, as fãs dele, os fãs todo, era uma, sabe, uma alucinação com o cara. Ele falava baby e todo mundo morria. Era trending topics sempre. Nossa, sempre. Parece um roteiro de anime isso, né? O cara era fala sempre. Uma palavra, todo mundo morre. Era bizarro. E agora é o contrário, entendeu? Tipo, ele faz qualquer coisa e todo mundo escarra o cara. Mas, velho, ele é um adolescente, entendeu? Ele é um moleque. Não, ele já saiu da adolescência. Ah, já passou. Você falou que eu era adolescente há alguns Omelete Nights. O que ele eu falei, não importa. Tá bom. Cada novo Omelete Nights anos é uma vida é nova. Teen ainda. É, ele tem 19. Não, acho que ele fez 20 já. Se fez 20 não é mais. Moleque. A gente também não pode ficar passando a mão no cara só porque ele é jovenzinho. Jovenzinho é um cacete, entendeu? Tem que ter responsabilidade. Ele é um babaca. Ele é um babaca com qualquer idade. Ele é um puta babaca. Ele é um babaca. Você viu que o Seth Rogen falou num programa de entrevista? Falou assim, pô, esse tal Justin Bieber, pô. Ele é um puta escroto. Ele chamou o Justin Bieber de escroto e de... He's a douche. Você falou alguma coisa assim. E o Justin Bieber falou, ô, Seth Rogen, né? Escreveu errado o nome dele. Assim, pô, por que você tá falando isso? Eu era fã dos seus filhos. Ele ficou meio chateado com o Seth Rogen. Eu defendo o direito dele de ser rockstar e eu acho também que se os caras vão discutir online, discutir publicamente, assim, discute de verdade, entendeu? Não vai um ficar passando a mão no outro e falar, ah, não, eu era fã dos seus filmes, eu me decepcionei, porque eu sempre... Fala, meu, vai brigar, briga mesmo, entendeu? Tipo, você tem que honrar o seu status de rockstar, entendeu? Ele está hormonal hoje, aí, olha, Estou inchada. Bom, não estou na minha melhor semana hormonal, vamos assim dizer. Não vou aqui especificar intimidades dos meus hormônios para as pessoas. Qual é o problema? Não há necessidade disso. O programa não chama Imelete Nights? Imelete? Imelete Nights. Imelete Nights. O programa em que toda semana você perde sua virgindade auditiva. Imenso. Você ouve alguma grosseria nova. Programa que rompe barreiras. Muito bom, tio. Muito bom. Imenlet Nights, o programa que rompe barreiras. Mas a grande verdade é que eu estou muito inchada. Estou... Tá parecendo um parmesãozinho. Tô parecendo um parmesão. A minha cara está inchada. A minha barriga está gigante. Os meus peitos estão enormes, o que é muito bom. Só que eu não posso pôr a mão neles, porque eles estão doendo. Então, quer dizer, o lado negativo também disso. Porque eu poderia muito bem aproveitar esses peitos grandes, sei lá, fazer uma selfie, sabe? Podia. Fazer uma fotinha. Nossa, eu não consigo nem imaginar o que é ser essa criatura chamada mulher, viu? Mas não dá pra pôr a mão, não consigo nem aproveitar a fase do peito grande. Você acorda um dia e fala, meu Deus, meu saco tá enorme. Então, não consigo nem pôr a mão. Nossa, o dia que eu não conseguir colocar a mão nas minhas coisinhas, nossa, vai ser difícil. Nas minhas coisinhas. Eu já falei e deixei muito claro pra Jesus. Você falou com ele? Falei. Vamos lá. Conversei ontem com ele. Por que não, né? Por que não voltar a falar de religião? Não, né? Eu deixei muito claro pra ele que na próxima encarnação eu dou um rim meu pra nascer homem. Mas você vai nascer um homem sem rim? Só com um. Ou, por exemplo, eu dou um dedo meu. Ah, pode levar um dedo. Dedo tem um monte. Hã? Dedo tem de sobra. Dedo tem pra muito. Pra vir o você homem, tem porque... Tem que dar alguma coisa que vai, tipo... Eu dou um braço. Dá um pinto. Você vai ser um homem que vai nascer sem pinto. Ah, mas aí não vai ter graça. Aí não tem graça. É, sem um braço, vai. Sem um braço é bom. Mas falando de Jesus Cristo, voltando ao tema musical, o Thiago tem uma teoria muito interessante. Caralho, você vai me trollar. Sobre a personalidade do Jesus Cristo nesse mundo contemporâneo que a gente vive. Por exemplo, tem um rapper aí que foi muito discutido nos últimos dias porque ele tomou uma sova da irmã da Beyoncé, que chama Jay-Z. Toda vez que fala do Jay-Z, eu penso no Jairzinho. Jairzinho. Quem será que veio primeiro, o Jairzinho ou o Jay-Z? O Jairzinho veio muito antes. Jesus Cristo veio antes. Veio lá da Galiléia. E aí, por favor, Thiago. É da Galiléia ou é da Judéia? Veio da Judéia. Esses dias eu tava escutando uma Omelette Nights e ao mesmo tempo eu estava na internet, esse mundo maravilhoso da internet, vendo esse vídeo da Solange batendo no Jay-Z no elevador. Nome de barraqueira já, e né? A gente vamos começar. A gente tava falando de Jesus. E aí eu não sei porquê, eu liguei de Jesus. Como é que é a abreviação? Como que se abrevia o nome de Jesus? JC. E aí apareceu o Jay-Z na hora. E como é que é JC em inglês? JC. E aí JC. Eu falei, caralho, tem uma ligação aí. Mas eu falei isso na redação e todo mundo me trollou. Eu não queria falar. E o resto eu trouxe isso à tona novamente. Se Jesus fosse rapper, você acha que as pessoas seguiriam mais Jesus Cristo? Ou menos? Se ele fosse. Ele já faz boas rimas, né? Um sermão Jesus faz boas rimas? Eu não sei. No Sermão da Montanha não era em rima. Me mandaram aqui as pesquisas mais estranhas do Google. Vocês já viram isso? Não. Cara, é sensacional. Eu queria discutir isso com vocês. Como o próprio nome diz, são as pesquisas mais estranhas do Google. Fizeram uma pesquisa sobre as pesquisas mais estranhas do Google. E as perguntas bizarras estão aqui. São os termos que as pessoas procuram, né? Por exemplo, média de buscas por mês, 1.000. A frase, como esconder um corpo. As pessoas colocam isso no Google. Pelo menos 1.000 pessoas escrevem por mês no Google, como esconder um corpo. Que é muito fácil, eu vou ensinar pra vocês. Você pega um facão, corta ali na altura do coisa. Mentira, não posso. Mesmo. Aí... A única coisa que você tem que se preocupar com o corpo é a arcada dentária, porque é a maneira que como eles você identificam identifica. Né, o corpo depois. A pessoa deve ter visto aí filme de serial killer, ou então série policial e tal. Isso já ajuda, né? Já ajuda bastante, né? Exato. Segunda, 1.900 perguntas por mês, buscas por mês. Como se livrar de um assassinato? Tem só pessoas bacanas procurando no Google, né? Por exemplo, eu fiz a entrevista lá com a Elizabeth Olsen, que ela tá fazendo Godzilla, e ela faz uma enfermeira no filme. Eu falei, e aí como é que foi a pesquisa, né, que você fez? Porque basicamente você passa metade do filme correndo e gritando. Aí ela falou, pra pesquisa eu achei que eu tinha que assistir uns episódios de ER, né, pra saber como que enfermeiro funciona, como que enfermeiro se comporta. Eu falei, aí você pensa, putz, mas tipo, o enfermeiro da TV não tem nada a ver com o enfermeiro da vida real. Pois é. Então se você quiser realmente saber como se livrar de um assassinato, pergunte a um assassino, hein? Exatamente, é o mais fácil, não pro Google. 18 mil buscas por mês, em média. Lady Gaga é homem? Aí, voltamos ao tema musical. Voltamos ao tema musical. É que Lady Mas essa Gaga é uma pergunta é... que nunca quer calar, né? se a Lady Gaga é homem ou não. O que é Lady Gaga, né? O que é Lady Gaga? Não, ela é uma mulher. Certeza? Você colocaria sua mão no fogo? Não, não coloco minha mão no fogo. Até onde eu sei, ela é uma mulher. Eu acho que se ela fosse um homem, ela já tinha se revelado. Aonde? Ela é, tipo, já tinha mostrado já. Ela é já mega performática, mostrado. Daqui a pouco, entendeu? Deixa ela começar a cair um pouco, assim. Aí já ela... caiu. Já caiu. Caiu não. Já caiu. Lady Gaga caiu. Caiu não. Caiu não. Caiu não. Caiu não. Caiu sim, caiu não. A Lady Gaga, o último disco dela, aí não vendeu. Não, vendeu. Vendeu 5 pessoas compraram. Mas vendeu. A Lady Gaga também tem os seus Little Monsters, né? Nossa, que são insuportáveis, por sinal. Nossa, eu vou ser linchada depois disso. Beavers ou Little Monsters? Sim. Believers ou Little Monsters? Believers. É Believers ou Believers? Believers. Eu gosto daqueles que... Eu sou agora do One Direction. Como é que chama? Directioners. É, esse aí. Não sei nem falar. Directioners. Eu sou esse aí agora. Que eu tô fã do One Direction. Mais uma pergunta. 40.500 buscas por mês. Como ganhar na loteria? Ah, vá. 5.400 buscas. Como ter um caso? Eu acho que é meio estranho. Só 5 mil? Só 5 mil. Ué? 5.400 pessoas. Agora, não é meio ridículo você perguntar pro Google como é que você vai ter um caso? Ter um caso hoje em dia é muito mais fácil do que antigamente, né? Porque agora tem SMS, WhatsApp, ninguém mais fica telefonando umas pessoas para as outras. Então, é, né? Tão mais... E não vem na conta de telefone, né? Porque antes o cara nos... Em silêncio, 80. Né? Liga e fica em silêncio. Não, que os caras, nos anos 80, a conta de telefone vinha lá... Ah, não, celular sim, mas você tem que ser esperto. Vinha lá as contas todas ali, discriminado. Google? Aí a mulher pegava a conta e ia ligando. Ah, essa aqui é do armazém, essa aqui, não sei o quê. Não, não só e aí, isso, né? Mas... O número repetia, número de madrugada, sabe, umas coisas assim. Mad e aí Man, pegava. Acho que rola isso na primeira então. Temporada, oh, segunda Man, temporada. Rola. Não, mas porque você tem que atender o telefone, né? Pra falar com a pessoa. Não, não tem mensagem, não tinha mensagem há um tempo atrás. É. Aí dependendo de onde você tava, assim, né? Pô, falar no telefone. É fácil, gente. Vocês estão me complicando muito. Mais uma pergunta aqui do Google. Como chamar um homem para sair? 14.800 buscas por mês. Como chamar um homem para sair? Nossa, é a coisa mais fácil do mundo. Chama! Não precisa, né? Vai lá e pergunta. Mostra os seios inchados. É, mostra os seus seios. Você que está com um problema hormonal, que nem eu, vai essa lá. É a hora. Mostra o peito. Por que me casei? 40.500. Essa é, né, tem um viés filosófico, assim, né? Caralho, quanta solidão. Eu gosto, hein? Quando fazem pergunta, porque eu não faço pergunta, eu tento fazer associação de palavras. Eu também faço associação de palavras. Mas eu gosto de quem faz pergunta pro Google. Normalmente é uma humanização da ferramenta. Por que me casei é muito bom, né? Por que me casei, Google? Tá tão na merda, assim, que... Eu vou desabafar com o Google. E aí ele... Por que me casei? Cara, é muito triste. Eu queria ver a resposta do Yahoo Respostas pra isso. É, putz, demais. Porque sempre são as melhores respostas. 60.500. Papai Noel existe? Ah, e por último, que eu acho que vocês têm que discutir isso aqui, porque realmente é muito importante. 18 mil pessoas buscam por mês isso. Por que homem tem mamilos? Sendo que, teoricamente... Mamilos serviria só pra amamentação. Teoricamente. Vocês usam, mas teoricamente. É por isso que mamilos são polêmicos. Por isso que... Ah, Omelete Nights. No final do ano, Comic Con Experience, 4 a 7 de dezembro, ela vai estar vestida de Slave Leia. Por R$800 você consegue. Aliás, eu preciso dizer... Chegaram muitos e-mails. E você aprovou. Como foi isso pra você? Olha, foi muito divertido. Recebi muitos tweets. E você chegou à conclusão que dá business ou não? Assim, eu recebi muitos tweets, todo mundo dizendo que ok, eu pago R$800 pra te abraçar, tirar uma foto sua de Slave Leia. Tem gente que pediu desconto, porque não tá fácil pra ninguém, né? Ninguém tá ganhando muito. E tá meio caro também, eu acho meio caro R$800. Tua mãe. E ainda mais agora que eu tô com hormônio. Tem que ver o tamanho desse peito, Érico Porco. Tá compensando por um biquíni. E aí tem gente que pediu desconto, né? Porque não tá fácil, inflação e tudo. E aí várias lésbicas pediram também desconto. Achei muito legal, que eu tenho um público muito forte. Feminino lésbica. Tipo legal. Lady Gaga, assim. E achei legal, olha só, porque eu sabia que eu tinha um público grande gay, que os gays gostam de mim. Como é que agora seriam? Eu descobri que as lésbicas também gostam de mim. Como é que seriam os fãs de Dani Taranha? O nome? Os Taranhoners. Taranhoners. Taranhoners. Antes, só pra quem não ouviu o Omelete Nights da semana passada, os R$800 é o que a gente vai cobrar pra você ver Dani Taranha vestida de Slave Princesa Leia. Leia com o seu biquíni dourado. Sim, vai ser o Meet and Greet. Na Comic Con Experience, é o Meet and Greet. E ela vai poder pôr a mão, não é que nem a... Não, vai dar assim, dá uma abraçada e tal. Pode abraçar. Mas pode encostar a mão no seu corpo. Seu corpo vai estar seminu. Não, vou estar de biquíni, não é de biquíni que tem que ficar? Vai ter que pôr a mão, vai pôr a mão. Não, se quiser abraçar embaixo assim, vai ficar aquela mão no lado. Não, vai pôr a mão embaixo, Érico? Aqui do lado, não, porra. Não, cintura aqui, é cintura, não tem esse negócio de embaixo. Cintura é cintura. Cintura, pode pôr a mão na cintura? Pode abraçar na cintura. R$800 eu tô pagando, reais. Não é? Tá bom. R$800 pode pôr a mão na cintura. Tá. Onde mais? Tá bom. Aí... Ombro e cintura, é isso? Ombro... A gente podia fazer esse desconto que eles estão pedindo, a gente pode fazer, tipo, ombro, sei lá, R$300. Ou 150, por exemplo. E aí, se quiser tirar foto na, abraçando a minha cintura, aí vai pra 800. Tá. Acho cintura... que a gente tinha que fazer assim. E a lésbica tem 5% de desconto. 5? 5. Eu acho legal te dar um cinto? Desconto. 5%? Isso é tipo cotas, né? Lésbica, não, cinto. Não é cotas, mas é que como eu fiquei feliz também com esse público que eu estou adquirindo, cê tá, neste momento... Você tá aumentando. Tá certo, você é uma boa negociante, é assim tenho que faz. Eu tenho que agradar. Se existir alguma associação, você pode fechar um pacote com a associação. Pois é, e fazer alguma coisa. Eu acho que tem a Associação Lésbica do Brasil. Deve ter. E aí... Dá desconto. Pode passar no débito, no crédito. Omelete Nights. O Matheus, de 18 anos, pergunta o seguinte. Com a estreia do novo Godzilla, queria saber, numa luta entre Godzilla e Jesus, quem ganharia? E fizeram também uma pergunta que eu acho que eu não pus aqui. Entre Godzilla e aquele robozinho do... Jaeger. Esse daí. Quem ganharia também? Não, quantos... Jaegers, é isso? Isso. São necessários para derrubar um Godzilla. Então, duas coisas sobre Godzilla. Se na disputa com ele em Jesus, quem ganha? É, precisa e ver quantos Jaegers são necessários? A primeira coisa que precisa ver é o seguinte. Jesus tem um Jaeger ou não? Jesus tem um Jaeger? É Jesus, o homem Jesus, como nós, que morreu pelos nossos pecados, ou ele tem é Jesus que morreu pelos nossos pecados com um Jaeger? Ou é Jesus do futuro que tem um Jaeger? Ou é... Eu, é aquele da segunda vinda. Tá complicando vinda. Demais. Não, é Jesus, saber... Jesus. Não, mas Jesus, não dá, né? Godzilla é Godzilla, é muito grande. Qual é o XP daquela túnica que ele usa? Quanto resiste a dano? Tem que ver qual que é a sua arma, né? Jesus tem o quê? Jesus tem um chinelo. Tem a palavra. Jesus e a palavra. Jesus tem a palavra. O Godzilla tem um raio azul, que eu acho que vale mais que a palavra. Vale, eu acho que o raio azul do Godzilla vale mais que a palavra. Tem que criar, então a gente tem que criar aqui a Igreja Universal de Godzilla... Né? Em que você... Sabe o que seria mais legal na história do Calvário? Se no final, quando fossem pregar o cara na cruz, ele fizesse que nem o Jasper na hora de chamar o Dylion, assim, ele fizesse meio que um comunicador, assim, e chamasse e aí, tipo, sobrevoasse um robô gigante só, tipo, lançando laser em cima dos romanos. Eu acho que a nave do Jesus, tipo, o Megazord do Jesus, é o Cristo Redentor. Olha, perfeito. Caralho, Dani. Excelente, Dani. Excelente. Eu acho que ele entra perfeito. Lá com os 12 apóstolos. O Jaeger de Jesus Cristo é a sua imagem e semelhança. Isso é canônico, tá na Bíblia. Tá na Bíblia, é o Cristo Redentor. Ele e aí ele o sai... Redentor inclusive, o grande golpe do Cristo Redentor seria o telefone, né? Porque ele tá de braços abertos, aí na hora que chega na frente o monstro, ele dá só um. Mas sabe orelhão, quem é o elemento surpresa do Jesus Cristo? Didi Mocó. Ele subiu no Cristo, né? Disparar um Didi Mocó no Godzilla. Ele tava preso numa corda, ele pode arremessar Jesus, tipo o Didi, tipo um chicote, assim, ó. Entendeu? Mas vou falar uma coisa aqui. Pô, puta que pariu. Alguém aqui subiria, faria o que Didi Mocó fez? Didi Mocó tem balls of steel, meu amigo. Ele tem, viu? Porra, ele... Ele é o Didi Mocó. Na verdade, ele começou a ficar chato depois que ele deu um beijo lá na mão do Cristo, né? Porque depois disso, acho que é uma coisa transformadora pra pessoa, assim. É, ele mudou. Ele mudou. Ele mudou, sem dúvida. Esse aí, ele ficou chato mesmo depois daquilo. Talvez... É. Ele podia ter caído da mão do Cristo, isso ia ser incrível, porque... Não ia aquela ser corda incrível. Não ia segurar, você achou que aquela corda ia segurar? Não, porque ele ia morrer no auge, entendeu? Ele ia cair do negócio... Ele ia morrer no alto. Ele ia morrer no alto. E quem ia poder... No alto. E quem ia poder falar assim, caralho, Didi Mocó caiu do Cristo. Quem morreu, é o único cara que assim que ia morrer no mundo. Cara, o cara caiu da mão do Cristo, porque ele tava tentando... Tem uma cena nesse filme que eu fiquei com muita dó do Godzilla. acontece um... Ele tem os braços muito pequenininhos. Tipo de tiranossauro, assim. É, tipo um tiro-horácio. É. Não é pequenininho, ele é grande, mas é que não, não fecha, ele é gigante, porque ele é gordo. Comparado a ele, não, sabe, é, não dá. E um prédio cai em cima dele. E ele grita. E aí eu fiquei imaginando ele, não. Ele é que nem aqueles bombadinhos, sabe aqueles bombadinhos que anda na rua e ele não consegue fechar o braço pra é andar? Isso aí, ele é tipo é o Joe, que não consegue bater palma direito? É isso aí. O Joe é o nosso Godzilla. O Joe é tipo um Godzilla. Ai, tadinho. Ele morre no final. Mas aí que tá, não. Entre Godzilla e Joe Soares, quem ganharia? A gente tem, antes de responder, do Jaeger. Então a gente chegou à conclusão que se Jesus Cristo tivesse o Jaeger, Cristo Redentor, ele venceria Godzilla. Acho que venceria. Eu acho que seria pau a pau. Venceria. Pau a pau. Mas os Jaegers do Guilherme Del Toro não tem a menor chance contra o Godzilla. Não, sei lá. Tinha que ser... se duvidar, nenhum exército, viu? Porque... Ai, gente, ele é tão... Não, ele é foda. Ele é muito grande. Tipo, ele é muito grande. Tá, mas ele tem, que ter um ponto fraco. Porque não, nem só de tamanho vive o homem, né? E ele divide isso com Jesus Cristo. Jesus agora, tem 12 apóstolos. Agora, Jô Soares, ele tem um bom gol, né? Jô Soares tem um bom gol. É verdade. Ele pode hipnotizar um Godzilla. Ele pode hipnotizar com um batuque muito tribal. Jô Soares tem o Bira também, né? E Jô Soares já é seu próprio Jaeger. O Bira poderia ser o Jaeger, né? Se fosse não, o Jô Soares gigante. Já é seu próprio Jaeger. Você acha que não tem alguém ali dentro? Ah, é. É verdade, deve Será ter. Será que tem alguém escondido? Tem alguém dentro de Jô Soares. Ele não tem muita coordenação, né? Na verdade, ele fica sentado ali porque realmente tem alguém controlando ele. É como se fosse o Muppet, né? É, porque aquela mão dele que fica tocando na pessoa o tempo inteiro, não é possível que seja ele, entendeu? Um homem tem ou alguém que fica controlando aquela mão dele pra pegar no... Já deixa a mão ali, já deixa uma mãozinha assim, ali. Ó. Deixa a mão, ele só põe. Essa é a pergunta, é um homem ou um Muppet? Omelete. Pois é, não sei o que as pessoas reclamam. Eu dei 4 ovos pro Godzilla e o cara lá, somente ótimo? Eu falei, velho, tem que ver tanta bosta, se você soubesse. Como assim, somente ótimo? Somente ótimo, né? Esse é o mote de uma geração. É o mote de uma geração. Somente ótimo. Esse é o que é xingado muito, né, nas redes sociais. A gente, acho que nem comentamos no Omelete passado a mensagem que vocês receberam. Dizendo que o Hessel tava... Como é que beijando o japonês. Que ele não gostou do Homem-Aranha, não foi isso? Como é que verdade. Era, Érico? Eu não eu lembro recebi disso. Eu vou ler aqui para vocês, peraí. Recebi um e-mail, queria dividir com os nossos ouvintes aí, porque muita gente ficou revoltada mesmo com a crítica do Omelete em relação ao espetacular Homem-Aranha 2. A ameaça de Electro. Ameaça de Electro. É ótimo, né, que as pessoas discordam e automaticamente têm que te acusar ou te... humilhar ou fazer alguma coisa do tipo, né? Olha, foi localizada aqui a mensagem, é o seguinte. Eu vou ler pra vocês, hein? Vai se fuder, Hessel, você é um babaca. Não gostou de Espetacular Homem-Aranha 2 que ficou beijando o japonês viado dentro do cinema e nem viu o filme direito, seu idiota. Tá? O subject era eu te odeio. Eu te odeio. Esse cara, o japonês viado, no caso, é o Marcelo Forlani, coitado, que não tem nada a ver com o peixe. Só porque os dois assistiram o filme e estavam juntos no cinema. Eles não sabem que a gente tem uma lei aqui no Omelete, que é o seguinte, se é filme erótico, assim, tipo o Espetacular Homem-Aranha... Filme erótico? É. A gente assiste com uma cadeira de distância, pra não ficar encostado. Não, filme erótico. Não é, bom, é o Espetacular Homem-Aranha, é um filme erótico. Filme desse tipo aí, esses filmes, assim... Filme que é foda, sabe? Tipo, Espetacular Homem-Aranha, a gente assiste com uma cadeira de distância, não encosta, não. Filme erótico. Enfim, queria pedir desculpas aí pro Forlani, que foi xingado por tabela aí, porque tinha esse rapaz. Mas olha, eu gosto quando eu recebo e-mail, porque agora nesse mundo aí de redes sociais, ninguém manda e-mail mais. E o fato do cara ter se dedicado a escrever um e-mail só pra me xingar, eu uma gostei, cartinha, viu? Uma cartinha você já recebeu? Nossa, uma carta eu nunca recebi, mas eu ia guardar se eu recebesse. Eu ia guardar em alguma gaveta lá em casa, porque, olha, se você tomou seu tempo aí pra escrever um e-mail só pra encher o saco, pra me xingar, eu falo, ó, legal, viu? Bacana mesmo. Cara, a gente recebeu um e-mail de um cara muito esquisito. Eu não entendi o e-mail dele, eu não entendi onde ele quis chegar com isso. E eu é acho mesmo que assim ele... a gente vai ler, porque é assim que a gente faz aqui no Omelete Night. Porque, meu, acho que ele tá muito louco, assim. Cara. Ó, ele pediu pra ser chamado de Senhor do Tempo. Meu Deus. Começou. Já começa esquisito. Neve, olha, né? Como é que é o e-mail desse cara. Gosto de olhar para as nuvens e não tenho conhecimento de nenhum super-herói com alguma ligação. Não sei se existe, mas se não existir, gostaria de saber de vocês. Se tivesse um super-herói com poder de nuvem, como ele se chamaria? Como ele se vestiria e qual seria o nome dele? Ou seja, quais seriam suas principais características? Tem alguns personagens. Por que você tem que fumar pra mandar um e-mail desse? Eu tenho o nome desse personagem, ele se chama O Nefelibata. Procure aí no dicionário. Nefelibata é uma pessoa que vive com o mundo na lua, vive pensando no, nos astros, pensando nas nuvens, vive com a cabeça nas nuvens. Essa é a definição de um nefelibata. Tá? Agora, então esse seria o nome do nosso personagem. Eu posso apontar aqui no cânone, tá? Quais são os personagens que viram, tem poder de nuvem. É, tem personagens da Marvel, tem personagens da Hanna-Barbera, que na verdade não é só nuvem, né? Eles viram vapor. Viram vapor e outras formas vaporosas de condensação. De condensação. No Quarteto Futuro tem um dos meninos vira nuvem, é o Densus. Ele usa seus poderes para virar um gás. E esse gás aí, normalmente, os artistas representam na forma de uma nuvem, né? É uma nuvenzinha. Tem também uma mulher do Galaxy Trio. Lembra do Galaxy Trio da Hanna-Barbera? Lembra do Galaxy Trio. É, desenhado pelo Alex Toth. Ela também, a mina vira uma nuvem, vira um gás também. Então, a tem função, vários. Então, desses personagens super-heróis que viram gás é criar desconforto entre as pessoas, né? Porque se você tem outros personagens ali entre eles e começa a chegar esse gás, você não sabe quem que produziu esse gás. Cria um desconforto, cria desconfiança. A pessoa desconfia. Fala assim, pô, peraí. Tô nessa situação aqui, pô, tem um... Qual o seu superpoder? Constranger as pessoas. Ah, Omelete Nights. Quero dizer que tá muito difícil fazer esse programa porque eu tô sentada num lugar que eu... Toda vez que eu olho pros meninos, eu olho pra Scarlett Johansson. E eu tenho a impressão que ela tá olhando pra mim. Então toda vez que eu viro o pescoço, eu me desconcentro. Então eu quero tirar esse troço da Scarlett. Eu boto em outro lugar da próxima vez, por favor. Você... Eu tô sentindo que você tá falando muito hoje... Eu tô sentindo que tá rolando alguma coisa aí dentro de você, Dani Taranha. O quê? Porque você tá falando aí... Começou o programa você dando desconto pras lésbicas. Sim, que querem elas são legais. Apertar, elas, né? Gostam de mim. Agora você tá incomodada com Scarlett Johansson. Não, a Scarlett Johansson, ela tá num patamar... Não, você acha que eu sou lésbica? Eu tô achando... Você acha que eu tenho uma tendência ao lesbianismo? Lesbianismo não, ao bissexualismo. Bissexualismo. Ou bissexualidade, eu não sei qual que é o termo técnico. Né? Você acha que eu posso curtir uma mina? Eu acho que você tá preparado. Você tá chegando. Você acha que você eu estou é um tipo preparada? De pessoa iluminada. Eu acho que você é o tipo de pessoa iluminada o suficiente pra conseguir aproveitar os dois lados da moeda. Aguentar todas as coisas. Aguentar é a palavra certa. Ah, você vai ter 100% de aproveitamento. Tá aí uma coisa positiva. 100% de aproveitamento. Você não assiste Game of Thrones, mas no Game of Thrones tem um rapaz lá que é o Víbora. Tá? É o Víbora. O Víbora, ele. Perguntaram pra ele, chegam pra ele e perguntam lá, fala assim, o senhor tá aí, gosta de meninos, de meninas, gosta de todo mundo? Fala assim, não, na guerra, né? Como é que ele fala, Hesse? Na guerra, minha fidelidade é só um senhor, mas e no amor eu tô pra todo mundo, é um negócio assim. Tô, sabe? Pra todo mundo. É por aí, ele topa não, tudo. Mas ele é poeta, ele fala de um jeito mais bonito. Ele fala de um jeito muito mais bonito que eu falei aqui, porque eu não lembro. Questão da Scarlett Johansson, eu vou explicar pra vocês. Ela está num patamar que transcende o lesbianismo. Então, o fato de você ter uma queda ou achá-la bonita, ou se hipnotizar por ela, ou incomodar, não quer dizer nada, porque ela está numa posição... Não, mas peraí, se você colocar boca na botija da Scarlett Johansson, isso não te transforma em nada. Eu não estou falando boca na botija, porque é uma coisa platônica. Você jamais poderá atingir Scarlett platônico. Johansson. Platônico. É verdade, não, eu tô platônico. Falando boca na botija. Não, eu entendo tá isso. De outra eu coisa. Entendo isso que você diz, porque quando eu assisti Senhores do Crime, aí tem uma cena lá que o Viggo Mortensen, ele apaga o cigarro na língua. Aí naquela hora eu pensei assim, olha, estou sentindo alguma coisa muito platônica pelo Viggo Mortensen. Caralho! Eu queria que ele apagasse meu cigarro com a língua, né? É isso que você pensou? Você entendeu? Oh, o resto eu me entendo. Língua, cigarro, tá, entendeu? Oh, o David Cronenberg realmente é uma pessoa muito perturbada, porque, pô, ele combinou as coisas assim, Viggo Mortensen, cigarro, boca, e sabe... Te tocou, né, Me Hesse? Tocou. Nossa, me tocou profundamente. Assim. Tá vendo? O resto eu entendi. Só tá um pior. Programa muito LGBT, né? Esse Omelette Nights, eu tô sentindo. Tem uma pergunta aqui sobre bissexualismo, vocês querem que eu leia? Olha só, olha que coincidência. Ó, nosso e-mail, uma pessoa pediu para não se identificar. O nome dele é X, tá? Vamos chamar de X. Tem uma amiga que já havia me dito ser bissexual. Até aí, tudo bem. O problema começou quando eu comecei a namorar um menino, que há tempo gostava. E que ela também havia gostado, mas que me afirmou que não gostava mais. Confusão, peraí. Você entendeu? Não, nada. A mina tem uma amiga. Quem mandou e-mail? Homem ou mulher? Mulher. Começa daí. A mina mandou e-mail, ela... Tá. Ela tem uma amiga, certo? Que é bissexual. Tá. Ponto. essa menina que mandou o e-mail tá namorando um cara que essa amiga que é bi já gostou. Ok. Tá. Ok? Ela, a amiga bi, sempre foi ciumenta com a menina que mandou o e-mail. E ela nunca se importou, porque é amigo, né? Amigo, ciúme, sabe como é que é? Ciúme de amigo. Enfim, agora a bissexual começou a reclamar que ela não dá atenção e que tudo que ela faz é com relação ao namorado. Uhum. Acontece. Além de ficar me perguntando sobre o caráter dele e se eu gosto dele. Beleza. Por isso, eu queria pedir a ajuda de vocês para saber, dois pontos, ela tá afim da amiga ou ela tá afim do namorado da amiga? Nossa, confuso, nem pensei, né? Se ela tava... Ah, eu acho que parece mais ciúme, pelo menos do jeito que você contou, parece mais ser ciúme de amiga mesmo. Você acha que é ciúme de amiga? Ah, eu acho que é. Chama pro... Sabe, chama isso. Pro Baião. É. Né? O Érico sempre tem soluções práticas, né? Chama pro Baião. Mas essa é a melhor solução, tipo, Baião, ela vai de descobrir fácil ali, entendeu? E vai se divertir também. Baião de três, bota aí o queijo coalho no meio. Isso aí. Uma rapadura. A rapadura. Tem o feijão de corda também. Isso, melaço. Porque a menina já gostou melaço, do menino. Tem que ter o melaço. Passa o melaço ali assim, ó. Oh, o melaço, passa o melaço é só depois. Todinho. Primeiro tem que juntar tudo, depois o melaço aparece normalmente, naturalmente. Mas pode começar com o melaço. É difícil começar não, com o melaço. Né, não, não pode esquecer, né, o coentro não. Também. Não, começa com o melaço. Coentro. Se apareceu... Tem que ter o coentro também. Coentro? Coentro? Você gosta de coentro? Eu não gosto de coentro. Sem coentro, melhor. Mas, gente, não tá, tá errado, não pode. E aí, vai misturar tudo. Ela pode ficar afim do menino. E aí, pode dar confusão. Se você for fazer um 3, chama uma profissional. Não faz com a amiguinha. Porque dá problema. Dá problema, não. Dá problema. Não dá problema, dá problema. Se tiver tudo combinado, resolvidinho não, antes. Não, não dá. Mulher é muito bizarra. Não, não é bizarro, não. É bizarra, sim. Mulher vai achar ruim que o namorado pôs a mão na outra. Não vai achar que achar... deu mais atenção pra outra do que ela. É e só... não sei o quê. Depende é assim. Aí do cara. O cara tem que ficar ligeiro, né? Ele sabe. E homem é ligeiro, Érico. Claro, se o cara é esperto, homem tá com quer... quatro tetas na frente dele. Ele vai ser super ligeiro. Ele vai raciocinar. Tem que raciocinar. Vocês já não pensam normalmente? Vão pensar com duas mulheres peladas do lado? Tem que raciocinar. Claro que e não. Eu vou dizer pra ele, ele vai raciocinar. Porque nessa hora é a hora em que aciona uma coisa que é instinto de sobrevivência. É o instinto que aciona, que fala assim, meu... Eu quero isso de novo? Sim. Então, o que nós vamos fazer para que isso perdure? Então, comporte-se. A única maneira de um homem se comportar durante o sexo é a possibilidade de mais sexo. Omelete Nights. O homem hoje em dia ele se sente muito coitado, né? É o drama, assim, é a crise do macho, né? A crise do macho. A crise, né? Vamos falar sobre a crise do macho. O homem perdeu o sentido, né? O homem agora ele não sabe nem trocar pneu mais, ele não... Serve ele pra não nada, bota, né? Cadê o casa, macho alfa? Ele ganha menos que a mulher. Então o homem tá cansado, né? Então ele quer sentar no metrô mesmo, no metrô da vida. Cadê o macho de verdade? Cadê o macho que troca uma lâmpada, que instala... Pois é, a gente tem casos aqui um no Omelete mesmo, das mulheres do Omelete que reclamam que os homens não sabem nem trocar um... Lâmpadas. Lâmpada, vamos interruptor. Vamos dar nomes aos bois? Vamos falar das pessoas. Que vamos é? Falar das pessoas. Dá exemplo. Não se esconda, não use esse subterfúgio. Eu sou ruim pra caralho nessas coisas. Furar parede. Sei o que. Cadê eu sou o homem força. Pra pegar um eu prego? Eu consigo furar parede, não, mas também. Eu tenho um azar do caralho. Porque também. Eu só pego coluna. Eu também faço só isso. Só pego viga, mano. Quanto a viga que tem nesses prédios da vida. O meu... Eu acho que uma coisa que me define enquanto macho é a minha... capacidade de instalar varal. Eu já fui em casa namorada e instalar varal. É. Isso é macho. Positivo, isso é macho. Eu fui lá, você é um varalista, você é um... Um varalista, pode varaleiro. Ser. Varaleiro. Você troca fuzil do chuveiro? Eu... Fuzil não, é resistência. É, resistência. Pra mim é fuzil. Eu... Vou te falar não que é eu fuzil? Já... Eu já é tentei fusível. Algumas vezes. É fuzível. É fuzível. Ah, vocês entenderam. Eu imaginei o cara assim, ó. Troca fuzil. Começa que não é fuzil, né? Troca essa porra. Começa troca que agora. Não é fuzil, é troca fusível. E não é fusível, é resistência. Ah, deixa eu ver. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Troca essa olha, merda. Com um fuzil na cabeça, eu troco tudo. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Você troca a resistência do chuveiro? Cara, eu troco, mas eu preciso comprar umas 4, 5, porque eu troco e queima de novo. Troco e queima de novo. Porque tem um... Existe uma sutileza, um negócio que é... Não é muito pra macho trocar resistência, entendeu? Você porque... mata barata? Porque mato. Tá. Ah, mas com chinela é não, barata ou com spray? Com chinelo. Chinelo. Spray com não pé. Mata barata. Thiago Romariz com mata calcanhar, com o pé. Assim, ó. Ó, Thiago Romariz, que homem. Esse é macho. Esse é macho pra caralho. Mas, pô, tem chuveiro hoje em dia que é feito pra você nem mexer na resistência. Você troca o chuveiro inteiro e pronto. É, já era, né? Mesmo porque é chuveiro blindado, essas coisas, você não consegue nem pegar, nem chegar na resistência. Nessa jornada, o homem aprendeu a cozinhar, né? Porque o que a gente é muito bom. Mais vê é homem mas cozinhando. É o que sobrou, é o que sobrou pro homem, né? É verdade. Porque ele meio que virou o dono da casa agora. O dono de casa, né? O dono da casa. Ele faz a faxina, ele que cozinha. Mas eu uso isso, eu uso a habilidade na cozinha pra pegar mulher. É, vira uma tudo habilidade, bem. Mas é vira o... É, tudo bem, você não vai usar a sua habilidade de trocar fuzil no chuveiro. Pra... Fuzil. Pra conseguir fazer. Não, mas ó, você ganha pontos. Eu não, já fui, tinha uma namorada minha que morava numa república, né, ela mais quatro meninas, e aí queimou o chuveiro delas. Aí que eu ia lá, sabe? Mas você foi igual aqueles caras de filme americano que vai, tipo, de regata, branca, uma calça, assim, marrom, com umas ferramentas penduradas, assim? Pô, eu não tenho esse bate-cinto de utilidades aí que esses caras têm, né? Mas aí você chega, bota um banquinho, sobe, aí cai um suor da testa, você limpa assim, ó, no ombro, assim, ó. Aí as meninas ficam embaixo, tudo assim, ah, olha só. Você faz isso ou não? É, eu já faz acho suspeito, hein? Você acha que é gay? Não, acho suspeito. É que nem aquele cara que vai correr, assim, que ele tem toda a roupa certa. Ou então ele vai jogar bola e ele aparece com a camisa do Brasil. O cara tem a melhor chuteira. O que você tem contra quem tem a camisa do Brasil pra jogar bola? Pode ter, eu também tenho a camisa do Brasil. Mas, pô, sabe? É o cara que tem que botar o meião do jeito certo, porque não sei o quê. Fala, velho, isso é só um futebol, entendeu? É, tipo, seu nível de habilidade nessa porra não é coerente com o dinheiro que você tem pra comprar o... Né? Exato, se você tem que instalar a porra do varal lá, você não precisa ter cinco você precisa ter chave uma furadeira, Philips diferentes. Você precisa ter uma furadeira, a broca certa... Exatamente. E uma chave de fenda. O segredo tá na simplicidade. Tipo, você não tem que ser o Handy Andy. Lembra que tinha o Handy Andy? O Handy Andy, não. É, era muito metrosexual o Handy Andy. Eu não deixaria nada pro Handy Andy resolver. Mas caralho, como dá trabalho, viu? Ó, na dúvida, sempre ligue pro zelador do teu prédio. É. Esse é o homem que detém todo esse conhecimento. Esse é o macho alfa. Esse é o macho alfa. Esse é o macho alfa, exatamente. Tá identificado o macho alfa, é o zelador do teu prédio. Tem dois macho alfa nesse mundo. Tem o Viggo Mortensen e o zelador do prédio de cada um. Você imagina o Viggo Mortensen fazendo papel zelado. De zelador? Viggo Mortensen. Você interfona... Viggo Mortensen is the janitor. Você interfona pra ele e fala... Pô, seu Viggo... Seu Viggo, eu tô com problema aqui tá no fuzil vazando do chuveiro. Aqui, tá vazando. Ele chega na sua casa, ele apaga o cigarro na língua na sua frente. O retorno do zelador. Com essa visão maravilhosa, nossa, a gente encerra. Resto... Não, peraí. Aí, ó. Posso o Viggo Mortensen chegou na porta da casa do Marcelo Hesse, apaga na língua e começa. Aí, ó, sabe o que liga? Aí entra o curioso, bicurioso. Ó o coentro. Ó o coentro. Aí entra, o coentro. Seu a mágica Hess, do coentro. Seu Hess. Você tem coentro? Eu trouxe um melado. Você tem coentro? Seu Hess, eu trouxe um melado. Você tem um limãozinho e um sal aí? Você quer alho, seu Hess? Você quer alho? Tem coentro. Quer alho com coentro. É, esse aí. É isso aí. Curiosidade, beleza. Né? Matou o gato, né, Marcelo Hess? Curiosidade matou o gato. Isso é o que todo mundo tem que sempre lembrar. Omelete. Sabe que eu tô torcendo a Portuguesa agora, né? Porque eu acompanhei sua saga no Twitter sobre isso, mas você escolheu o pior time de todos pra você torcer. Foi o que eu falei pra ele. Foi o pior momento também. É o mas aí que tá, eu acredito na Portuguesa. Não, mas não rola, não tem essa de redenção, não vai rolar. Eu acredito na Portuguesa e os fãs, os torcedores da Portuguesa, nós, esse time vai se reerguer, nós vamos esfregar isso na cara de vocês. Legal. Que não acreditam na Portuguesa. Cara, você sabe o que é o Denner, não? Denner? É. Eu não cheguei lá ainda. Estou estudando primeiro a história da Portuguesa. Eu comecei com o Cabral. Nossa! Omelete Nats! Hasta la vista, baby.